Salve, salve, coelhada! Decadentes número 245 no ar. E estamos aqui para falar hoje de dois jogos, né? Um pouco da tristeza do meio de semana, que foi a garfada que a gente tomou da arbitragem da FMF mais uma vez. E da nossa estreia com o pé direito na Série B, com a vitória de pênaltis mal cobrados no Canindé ontem. Infelizmente, o nosso grandíssimo apresentador, Jairo Viana, não pôde estar presente, mas estamos aqui com os outros dois culpados de sempre, Lucas de Leucas e Thales Maciel. Thales, você gostaria de fazer um resuminho aí dos jogos pra gente? Demorou. Primeiro, antes de tudo, desejar um feliz dia dos pais aí para todos os pais americanos, todos os pais de uma forma geral, em especial aos pais americanos e filhos de americanos. Feliz dia dos pais para todo mundo aí. Vamos lá, nós estamos com uma lógica agora de tentar fazer um programa só semanal, então isso aí vai, na maioria das vezes, incluir dois jogos num programa só. Nós estamos testando esse formato aí, vamos ver se isso vai dar certo. Então hoje em específico a gente vai falar sobre Atlético e América e Ponte Preta e América. Começando, na verdade, assim, se a gente tivesse passado daqui a cachorrada, a gente teria um programa na quinta-feira, mas devido ao resultado ruim, a gente preferiu manter o programa só no domingo mesmo. Quanto ao jogo de quarta-feira, tanto o Lisca como o Sampaoli entraram com mudanças em formações. No meu ver, o América entrou errado, o Lisca fica insistindo com algumas peças que eu acho que não vão render o que a gente espera que renda no América, numa Série B e numa semifinal de Campeonato Mineiro, mas vamos dar um voto de confiança aí pro Lisca. Falando especificamente do jogo, o primeiro tempo, o América partiu para cima do Atlético, as melhores chances foram do América, mas a gente esbarrou ou na nossa falta de pontaria, ou no nosso azar, ou mesmo na nossa falta de capacidade técnica de finalizar. Mas para começo de conversa, a gente mais uma vez foi garfado de uma forma que não surpreende quem torce para a América. A gente já está mais do que calejado quanto a isso, e a gente esperava que o time do América, as pessoas que estão lá dentro já soubessem disso, que toda vez que a gente entra contra Atlético Cruzeiro, a gente entra não só contra 11 jogadores, mas contra juiz, agora a gente entra contra o VAR também, então além de juiz, bandeirinha, a gente tem o VAR também, então é juiz, bandeirinha, imprensa e VAR. Até porque, por que eu estou falando de VAR? Porque, sei lá, não tinha um minuto de jogo, o Ademir muito rápido, pegou uma bola no contra-ataque, e o zagueiro deles, que não faz questão nenhuma de saber o nome, fez uma falta. O cara era o último homem, o Ademir estava indo em direção ao gol, a regra não tem, coré, cartão vermelho. O juiz maldosamente deu cartão amarelo. Por que eu falo maldosamente? Porque além dele ter sido injusto em dar um cartão amarelo, quando o correto era vermelho, você tem ali uma cabine de VAR que é justamente para isso. Ela tem que, na hora, sinalizar para o árbitro aquela mania que eles têm de meter a mão na orelha. Ele não meteu a mão na orelha nessa hora, e avisar para ele, ó, é lance de cartão vermelho. A gente poderia ter ganho com um jogador a menos? Não sei. A gente perderia de 3-0? Não sei. Não tenho a menor ideia. Mas é outro jogo. O time do América é mais leve, é mais entrosado. Então, se você tem aí 85 minutos para jogar com um a mais, é muita coisa, né? Te dá várias perspectivas diferentes do que 11 contra 11. Mas enfim, o primeiro tempo o América não soube matar o jogo, o Atlético jogou recuado, até porque eles entraram com três zagueiros, né? Mas por incrível que pareça, mesmo o América, para mim, tendo mais volume de jogo, esse volume de jogo não quis dizer que a gente teve reais chances de gols. Muito disso, para mim, é falta de jogadores mais qualificados ali na frente. E o engraçado é que, assim, a gente tem esses jogadores qualificados no banco de reserva, mais qualificados do que os que entraram, né, vamos dizer assim. Aí no segundo tempo, o jogo ainda muito equilibrado, mas aí mais uma vez uma falha da nossa zaga, do nosso sistema de defensivo, a gente tomou 1-0, e quando você toma 1-0 num clássico, numa semifinal, precisando do resultado, a gente teria que virar o jogo, tornam-se as coisas muito difíceis. E as mexidas do Lisca também foram péssimas. O Lisca tá com uma de não sei se é prestigiar o elenco, o que que é, quem sou eu para falar o que que é. A minha opinião é, enfim, ele prefere dar espaço pro Léo Passos, que a gente, que qualquer pessoa que joga bola, nem que seja em uma pelada de final de semana, sabe, assim, o cara que não consegue dominar a bola, ele é ruim para você, é ruim pro seu time, porque é o básico, o cara tem que pelo menos dominar a bola para ele saber o que ele vai fazer, e o Léo Passos não consegue fazer isso. Eu passo para aqueles lango-lango, sabe? Aqueles bichos grandes, esquisitos, que não dá muita não dá muito retorno para o time. Enfim, as mexidas erradas, e aí, não sei precisar com quantos minutos, o Atlético teve um contra-ataque, e o Ayrton, mais uma vez, saiu de uma forma esquisita. Enfim, se você sai, qualquer pessoa que joga no gol sabe, se você saiu do gol, você tem que matar a jogada. Que ele fizesse o pênalti, que ele fizesse uma falta, que ele fizesse qualquer coisa, não ficar naquela de vou ou não vou. Esse vou ou não vou, ele deu chance para o atacante do Atlético olhar o que ia fazer. E aí, numa felicidade muito grande, o cara bateu a bola e fez o gol. 2-0, acabou. Aí já tinha ido pro saco. E aí, para finalizar a nossa noite maravilhosa de quarta-feira, o Ayrton tomou mais um peru para colocar na conta dele. Não foi falha, foi peru. Falha é diferente de peru, né? E nós tomamos outra traulitada, e desde 2016 a gente não consegue ganhar um clássico. Espero que o Lisca, ele vai ter mais duas chances esse ano para reverter isso, porque a gente tem dois jogos contra o Cruzeiro ainda. Espero que ele repense isso, que ele veja a importância para o América, que é vencer um clássico, e até porque o Cruzeiro hoje é o nosso concorrente direto. Então que ele tome providência e vença esses dois jogos. Agora falando de um jogo, me estendi muito sobre o jogo de quarta-feira, até peço desculpa, mas um jogo contra o Atlético deixa a gente mexe muito com os sentimentos da gente, né? O jogo de ontem, outro campeonato, outra lógica, de uma forma diferente, né, que a gente agora está vivendo esse negócio dessa pandemia. Então, além de ser estádio vazio, nem foi no Majestoso, foi no Canindé, porque o pessoal de Campinas não está deixando ter jogos lá ainda. O pessoal até elogiou a condição do gramado, então eu achei bem mais ou menos o gramado, mas enfim, o gramado é ruim para os dois, ou bom para os dois. Primeiro tempo, um jogo muito estudado, a Ponte Preta se reforçou muito, o que deixa o time deles ainda sem entrosamento, isso fica muito claro. Um time que eu acho que vai brigar lá em cima. E foi um jogo muito... O primeiro tempo foi muito disputado. Eu gostei da escalação do Lisca. Eu acho que o Lisca foi feliz na escalação dele. Parece que ele viu... Entrou com o Vitão, né? Finalmente. Isso que eu ia falar. Parece que realmente, finalmente ele viu que Léo Passos não dá, né? Então ele entrou com o Vitão. O Vitão, assim, não fez gol, mas ele participa do jogo, né? É o centroavante mesmo. Aquele cara que protege a bola, o cara que... Enfim. Felipe Augusto, nulo. Mateuzinho, nulo também. E foi um jogo muito parelho o primeiro tempo. A gente achou um pênalti, se tivesse VAR não teria sido pênalti, mas da posição que o árbitro estava e do jeito que o Apodi pulou na bola, óbvio que dá a impressão que foi mal, o jeitão que ele pulou na bola. Então eu não condeno o árbitro por isso. Quando tiver VAR em tudo quanto é jogo, esse tipo de lance em Campeonato Brasileiro. Em Campeonato Mineiro a gente já viu que o VAR falha. Em Campeonato Brasileiro não vai ter esse lance. Então a gente virou ganhando de 1-0, vinha pro segundo tempo, aí foi outro. Eu ouvi o jogo, né? Porque você só ouviu, né? Eu vou ter que assinar o Premier, porque não vai ter jeito, não. Uhum. Mas eu vi o replay no Globo.com e no Globo falou que o gol foi contra. A Itatiaia deu como falou que o gol foi de João Paulo. Na transmissão, reprisaram o lance mais vezes, porque ficou meio... No jogo, reprisaram o lance N vezes, tanto no intervalo como no final do jogo. Durante o jogo. Não dá pra saber se foi um gol contra. Foi um lance, por incrível que pareça, rápido e lento, porque o João Paulo demorou para ir na bola. Na hora que o João Paulo foi na bola, já vieram os zagueiros da Ponte Preta. Então não dá pra ter essa convicção, não. Na súmula, o gol é do João Paulo, sem coré-coré. Pelo menos foi isso que anunciou no Premier. O Globo deu um gol contra. No Premier deu o gol do João Paulo. Ainda bem que eles conversam entre si, né? Mas aí o segundo tempo foi um outro jogo, os dois times vieram com uma postura melhor. Eu gostei muito do posicionamento do América por estar jogando fora de casa, apesar de não ter torcida e tal, mas não é um jogo dentro da Independência. Então o América veio bem, o Alê fez uma partidaça, o Alê é um cara que domina a bola muito bem, é um cara que passa a bola muito bem. E o América... Ele deu um tapa aqui, quase foi gol bonito, putz, se fosse gol, ia ser um golaço, viu, bicho? Dominou, na verdade, ele dominou, driblou e deu um tapa na bola, né? Ele não tomou nem distância, ele deu um tapa. É o tipo de lance que você merece um gol, né? Acho que é por isso que o juiz deu pênalti no outro lance. Falou assim, aquele gol merecia ser... Bem provável. O América tinha que fazer aquele gol. E aí, mais pro o jogo foi assim, aí a gente teve um pênalti contra a gente e, pra nossa sorte, eles bateram pra fora. Vamos falar que o Ayrton defendeu, né? Porque se não foi gol, é mérito do goleiro que enganou a defesa. Eu vi um comentário do cara do Facebook falando isso. Que jogada do Ayrton, hein? Vocês viram que ele deu um gingado e entregou o canto e o cara bateu. Na verdade, o Ayrton deu o canto todo pro cara, né? Porque o Ayrton foi pra um lado, a bola pro outro. O jogo continuou nesse ritmo aí. O Lisca fez as mexidas. Não houve aquelas chances claras de gol nem pra um nem pra outro. No final das contas, a gente saiu com uma vitória que é importantíssima, fora de casa, sem coré-coré. Somos líder, né, da Série B. Estamos a 6 pontos da bicharada, que é excelente. E faltou só para essa semana ser perfeita, dos Dias dos Pais, faltou só a gente estar na final do Mineiro, né? A gente está classificado na Copa do Brasil, líder da Série B, a 6 pontos da bicharada. Se a gente tivesse passado, enfim, não teve jeito. Basicamente foi isso. Acho que eu me alonguei demais, né, moçada? Não, foi basicamente ótimo. Foi isso. Felipe caiu, e daqui a pouco ele tá voltando. Mas esse cara não. Ah, boa. Só fazer um comentário que, assim, que você mencionou ainda sobre o primeiro jogo, vou falar pouco dele, porque acabou, né? Mineiro já foi embora. Mas assim, que algumas pessoas falaram que foi muita choradeira do América com relação a arbitragem? A arbitragem e tal, que todo ano acontece. Eu entendi, eu entendo essa crítica, mas eu queria elogiar muito a postura do Lisca pós-evento. Ele bateu de frente com o Everton Guimarães ao vivo A quinta-feira do Lisca foi sensacional, né? Bateu de frente ao vivo lá, falou com o Everton Guimarães na cara dele, que você pode ser um ótimo comentarista aí, mas não entende nada de arbitragem, falou dele, Vinícius, os dois. Afinaram pro Lisca e na entrevista pós também. Eu achei que, pelo menos a postura do Lisca foi muito boa. Inclusive, ele chegou a mencionar, assim, enfim, também questionável, né? Mas achei interessante, ele falou assim: o Salum já tinha conversado comigo que esse tipo de coisa sempre acontece. Mas eu falei com ele: vamos lá, vamos tentar, né? Vai que a gente consegue dar certo. Ele foi e aconteceu mesmo. Então, ao menos assim, nesse sentido, eu achei que o Lisca foi bem na quinta-feira, nos pós-entrevistas, até depois do jogo contra a Ponte, ele lembrou de novo. Então, de uma forma geral, foi a postura dele depois, eu gostei. Eu acho que tomara que o Lisca tenha entendido, né, como é que funciona aqui, né? Tomara. Parece né? E dessa forma, uma coisa que me deixou, eu fiquei duplamente com o lance do Ademir ali no comecinho, né? Porque eu vendo, assim que eu vi assim, uma puxada, eu falei assim, beleza, vai expulsar, né? Aí chegou com o amarelo ainda, falei assim, tá de sacanagem. E aí você vai ver o Márcio Rezende que tava comentando, chega e justifica que era pra amarelo, e a justificativa dele é que, tipo assim, o volante do Atlético, que devia estar ali a uns 10 metros de distância e é mais lento que o Ademir, falou assim, não, mas você vê ali que a zaga tá recomposta, o fulano ali já tá chegando, claramente alcançou o Ademir. Eu falei assim, filho, mas ele não alcança o Ademir, mas por nada. Enquanto a isso, o Lisca também fez um golaço no programa da Band, né? Falou assim, mas teve árbitro que falou que não seria pra vermelho. Ele falou assim, com todo respeito ao Globo que transmite, né? Ele tem interesse de não nunca lá comercial. Assim, mas o Márcio Rezende de frente, depois daquele lance do Tinga no brasileiro do Corinthians contra o Inter, ele não tem muita autoridade para falar sobre o cartão amarelo e vermelho, não. Aquilo foi maravilhoso. Deu na costela do Márcio Rezende, né? O Lisca foi de um sangue frio ímpar, né? Na verdade, assim, a função dele é essa, né? Ele não é um torcedor igual a gente, porque a gente ali numa situação daquela, ele mandava aquele gordo, aquele Everton Guimarães, aquele outro. Gris e a merda, né? Não, bicho, pelo amor de Deus. Teve gente nas redes sociais tentando justificar o injustificável. Eles acharam uma falta do Ademir antes do lance do puxão. É um negócio beira o ridículo que os caras fazem. E uma coisa que faltou comentar foi que também teve o pênalti do Hever, né? Ele abrindo o bração ali, pegando na área, putz, e estava 0 também, né? Putz, é verdade. Pois é. Aquele lance lá, Felipe, eu acho que ele é discutível. Ele é discutível. Mas eu acho, eu concordo com você, porque se fosse o contrário, o cara dava pênalti sem pestanejar. Se fosse um zagueiro do América... Eu tenho que ver como é que tá, porque o que começou a acontecer depois do VAR é que, tipo assim, esses lances de bola na mão dentro da área tava sendo pênalti, né? Então, tipo assim, não, porque o que foi justificado... Mas deu uma mudada na regra, não deu não? Não, o que justificaram foi que tem aquela parada de que se a bola bate no peito ou na cabeça antes de bater no braço, se o braço não estiver com o movimento antinatural, não é pênalti. Só que assim, aí que é discutível, porque o Hever tava com o braço aberto, né? Ele estava aberto, ele foi para trás depois que bateu, né? Então, isso que é discutível, mas eu acho que, assim, é discutível. Para mim, o cartão vermelho foi que não é discutível. Indiscutível. Né? E, assim, é igual que o Lisca mesmo falou, e que eu também, conversando depois, isso não significa que o América ganharia o jogo, que o América se classificaria. Mas, assim, é um lance polêmico, é um lance que o Atlético foi amplamente beneficiado, e ponto final. Isso acabou, não estou dizendo que o América ia classificar, mas que o Atlético, novamente, foi beneficiado, né? E até, assim, até vai julgar pelas loucuras que o São Paulo às vezes faz, né? Por exemplo, naquele Cruzeiro e Santos, que ele teve um jogador expulso no comecinho também, ele fez uma loucura lá de tentar mudar o sistema defensivo sem substituição, né? Sem colocar ninguém para recompor a zaga, e acabou que o Cruzeiro conseguiu ganhar o jogo ali, né? Então, tipo assim, às vezes ele faz uma loucura dessa ali ontem, podia ter ajudado, né? Então, são coisas que o futebol não é fácil prever, né? Não. Mas que teria, era muito tempo a jogar com a mais, sim. E o que deixa mais puto é que o cara não foi nem olhar. Tipo assim, ele tem a opção de ver na telinha lá, ele só escutou ali e nem sequer foi na telinha assistir, né? E aí o coisa que eu também deu uma. Quando comentaram lá da Globo, né? Que o Márcio chegou e falou que o árbitro que estava no ato de vídeo é aquele Igor Benevenuto. Aí ele falou assim: ah, mas ele, ano passado, foi o terceiro melhor árbitro do VAR. De VAR. Da Série A. Eu falei assim: foda-se, ele rouba sempre contra o América, o histórico dele não é muito bom. Então, tipo assim, tanto faz ele ser bom com isso, a intenção dele não é boa, né? Eita, na verdade, o pessoal até tá falando sobre o áudio do VAR, né? Parece que a gente tem. Parece que a gente não, né? Parece que o clube pode pedir o áudio da cabine do VAR. Seria interessante, agora, seria interessante para ver. Eu acho que seria era bom pra ver, mas agora não vai mudar nada também. Enfim, eu entendo que talvez seria o ponto de. Só pra gente ver quem que a gente aponta o dedo, né? Mas no final das contas não muda nada. O Igor Benevenuto é o árbitro de 2018, falou que nunca mais ia apitar jogo da América e tá lá no VAR de novo. Então a gente vê que muda entrando, saindo, as coisas continuam. A única coisa que poderia ser, mas é que eu acho que não acontecerá, né? Que dependendo do que eles comentaram ali. Se ficar provado que teve erro de direito do árbitro, você anula a partida, né? Teria que jogar essa merda. Mas isso não, já não. Isso não acontecerá, né? Mas que era a possibilidade, é a possibilidade, né? Não, isso não acontece. A chance é muito pequena. É, até porque, né? É com a FMF que a gente vai lidar, né? Então, mas bem. Vamos pra ponte, né? Melhor. Que, assim, um pequeno avanço, né? O Leandro Silva já não jogou. Né? João Paulo perdeu o pênalti, mas também, na minha opinião, 10 vezes melhor do que o Sávio. Eu vi o pessoal. Realmente, o João Paulo não vai ser aquele lateral brilhante, mas que ele é melhor do que o Sávio, ele é. Então, tipo assim, ele tava lá, ele deu as falinhas dele ali, aquele que a gente espera do João Paulo, mas acho que Mas ele tem a bola parada também, né? É que acabou ontem não fazendo muita diferença, né? Não, mas não é todo jogo, né? Mas se um a cada três jogos rolar um gol de bola parada, tá bom. Agora, você até me corrigiu, Felipe. Desculpa, eu já esqueci. Como é que chama o lateral direito? É Diego Ferreira? Ou Diego Silva? Diego Ferreira, Diego Silva é o híbrido. É, Diego Ferreira. Então, o lance do nosso gol foi o cruzamento dele, né? Foi. O Diego, ele tem uma vantagem do Leandro Silva, mas ele é rápido, né? Ele é rápido. Ele vai conseguir chegar lá mais vezes pra cruzar, e assim, claro que vai errar a maioria, né? Mas pelo menos ele consegue chegar. O Leandro Silva, ele é lento, né? Então, ele quase não chega para cruzar, não recupera. Os dois marcam mal igual. Mas, assim, pelo menos o Diego consegue produzir um pouco. Vai ter um rodízio natural, eu acho. Porque é uma maratona de jogos, assim. Ele jogou meio da semana. Final de semana, né? É, depois a gente já joga na sexta. Depois a gente joga na outra semana de novo. Então, assim, vão ser muitos jogos, um curto espaço de tempo com viagens, né? Então, acho que... vai acabar jogando Leandro Silva em algum momento de novo, Ferreira, isso aí, os laterais devem variar. Eu acho que até o Sávio é capaz de jogar mais, a não ser que comece a dar mais chance pro Lucas Luan, né? Porque o João Paulo... É isso que eu ia perguntar, o Lucas Luan é esquerdo, né? Direito não? Mas parece que é mais meio do que lateral, mas ele é esquerda. Mas no jogo... O menino nosso direito é como? É o Thales? É o Thales, Nome de craque, né? Eu também, assim, eu começaria a rodar ele no lugar do Leandro Silva. No Silva já deu. Não tem o que falar. Mas a gente não tava contratando outro lateral direito, estão falando aí? Quem roda é o Thales, né? Depende muito do que você vai trazer, porque trouxe um atacante. O atacante foi o Léo Passos. Se o Léo Passos deixar o Vitão e o mais novo da base, eu dou a chance pros caras da base. Então, assim, se você vai trazer um lateral que vai ser, tipo assim, do nível do Leandro Silva, pelo menos, não. Aí começa a dar moral pro Thales. Eu só tô achando que o América tá muito lento em contratação. Eu acho que já era pra gente ter fechado. Estão falando de um jogador pelas pontas ali, até porque a Demi machucou, o Berola vai demorar um pouco pra ficar 100%, né? 100% do Lucas, na verdade, o Berola não é 100%, né, Lucas? É, o Berola já não é 100%, né? Tem isso. E aquele Caê, parece que ele é muito novinho ainda. Quando ele entrou, achei que até foi bem, mas ele é no treino e tal, o menino que corre, jogou contra o RT, né? Mas é novinho agora ainda. O América tem que parar com essa punheta que ele tá com o Guilherme, né, cara? Ou sim ou não, né? Fica toda semana a mesma coisa. Vai fechar com o Guilherme. Ou sim ou não, não tem muito. Acho que fica dando assunto para um negócio que não deveria dar, sabe? Aí a gente fica nessa expectativa de Guilherme quando a gente poderia ter outros caras aí em vista, né? Isso é verdade, né? Até porque eu entendo esperar acabar o Mineiro para anunciar alguma coisa, até por questão de cota, né? Você economiza uma grana ali que talvez você vai gastar de salário com o cara, você economiza um pouco, já tá mais para o meio do ano. Só que agora já também em agosto, já estão. Para ele chegar, ele vai ter que treinar com o grupo em umas 2 semanas até estrear. Então já estava na hora de anunciar, se fosse o caso, né? É, então o Guilherme tá parado de tudo, né? Você não tá nem treinando com mais pessoas, então para ele é mais complicado ainda, né? Pro Guilherme, na teoria, mais 3 semanas, né? No mínimo. E alguém sabe do Rodolfo, o Ademir? Quanto tempo ainda? Não sei nem quem. O Ademir é um mês, né? Que eles falaram, né? Nossa. É, ele de estiramento na coxa, né? Ali é foda, não tem o que fazer. Isso. Ele nem tem coxa, gente. Falou mesmo. É, nem tem coxa. Musculatura da coxa, onde tem músculo aí? Só tem osso ali. Na verdade, quando eles falam um mês, talvez com 2 semanas, um pouquinho ele volta, né? Mas enfim. É um, e o Rodolfo também não estão falando. Não é legal você ter uma dependência de um jogador igual o Ademir, né? Você não pode ficar refém de um Ademir. O Ademir sai e não tem ninguém pro lugar dele, hein? Isso aí. Você mostra que a montagem do elenco não tá legal, né? É, não. O problema não é o Ademir sair, não tem ninguém no lugar. O problema é sair o Ademir e ter o Léo Passos. Eu preferia que não tivesse ninguém mesmo e colocasse alguém na base. O problema é que... Mas o Léo Passos não Passo é centroavante? Aí que tá, ele entra pelo lado. Ele não é nada, na verdade, né? Ele não é nada. No começo, no Mineiro, quando ele entrava antes da pandemia, né? Ele entrava, às vezes, pra ser o 9, aí entrava mais alguém e ele fazia a beirada, né? Acho que até naquele jogo contra o Patrocinense que ele fez o gol, se eu não me engano, ele estava pelas beiradas ali quando ele roubou a bola. Mas, na verdade, ele não joga de nada. Eu não queria nem ele de 9, nem nas beiradas. Você não queria ele no América, na verdade. É, eu queria ele no América. Eu queria ele longe. Aí, quando não tem o Ademir, a gente fica tendo que esperar alguma coisa do Léo Passos. Aí que complica. É, se você for pensar que a gente vai colocar o Berola no lugar, o Berola não aguenta jogar 90 minutos, então fodeu, né? É, a montagem tá errada. Mas substituições, o Berola serve. Porque aí... É. Aí tem outras 4. Ô Felipe, eu queria até que você olhasse esse assunto que o Lucas levantou, é legal. A quantidade, não sei se isso é possível, se existe, mas eu acho que assim, o Léo Passos está desde o começo do ano na América, ou seja, 8 meses, né? Mas de bola rolando mesmo, só uns 3, 4 no máximo. A quantidade de finalizações dele, a quantidade de chute a gol, se é possível achar isso aí. Se bobear em 4 meses, ele não tem 5 chutes a gol, chutes a gol. Pelo menos acertou um. Então, só... eu tô lembrando aqui só daquele. Chutes a gol, chutes a gol. Teve um chute, a finalização foi fora do gol naquele jogo contra o Atlético, né? Que ele teve acho que no primeiro jogo, teve um cruzamento que ele bateu e foi pra fora, que eu tô lembrando de cabeça assim, né? Mas realmente muito fraco, muito fraco. Muito ruim, muito ruim. E o Vitão, assim, eu vi que... Você vê que o Vitão, a postura dele é diferente. Pra mim, assim, lógico que é menino, vai oscilar, em alguns jogos não vai bem, etc. Mas olha, ele já tá muito mais pronto que o Léo Passos. Isso aí não tem nem o que discutir. É aquela... São coisas que eu tava comentando isso até hoje com o Éder, né? Que é o amigo que trabalha... Hoje trabalha com futebol, né? Ele tá agora fazendo os cursos da CBF pra eu conseguir atualizar, já que ele vai voltar pro Brasil. E a gente conversando sobre isso, tipo assim, criticando o Drubis, que até, né? Que a gente foi falar de coisas ruins e tal. E eu citei aqui o Brax também, tipo assim, ainda que ele tenha tido seus acertos, algumas ações aí são muito erradas. Ah, exemplo disso é o Léo Passos. Você traz um cara que tem a idade de jogador de base. Então, tipo assim, não é que ele não tem. Ele tinha a diferença dele pro Vitão de jogos no profissional, acho que tipo, era 10 jogos a mais, ou seja, não tem muita mais experiência. Os caras, mais ou menos, da mesma idade. E você vê que, tipo assim, tecnicamente falando, ele é pior. Então, tipo, não faz sentido você trazer um cara desse pra ficar na frente do cara que você não, tem de base. E olha, o Vitão tem 20 anos, o Léo Passos tem 21. Então, se o Vitão não tá pronto, por ser novo, o Léo Passos também é novo e tá menos pronto ainda. Assim. Mas o mais legal que eu escutei essa semana, que realmente eu não sabia, eu achei que fosse diferente, o Léo Passos veio para o América por 3 anos, contrato de 3 anos, que já é uma loucura total você apostar 3 anos num jogador desse. E outra coisa, o contrato dele com o Palmeiras se encerra daqui a 3 anos. Ou seja, o Palmeiras se livrou dele jogando ele para a gente. Então, assim, o Brax é muito elogiado, muito não sei o quê, não sei o quê. Esse ano, 2020, para mim, ele está sendo horrível. Desde a renovação. Para não dizer outras palavras. É, exato, desde a reunião, esse negócio das renovações, ele tá, putz, Ayrton 2022, cara, não faz sentido nenhum. Uma coisa que eu falei, assim, antes o América não fazia contrato a longo prazo com o jogador desse que contratava, era tipo assim, até o final da Série B, a gente sofria com isso, por exemplo, a gente perdeu o Vitor Hugo de graça por isso, porque mas a gente não tinha como fazer contrato longo, mas pelo menos, quando você vai trazer cara que aposta, isso é bom, porque se sua aposta não vinga, você não vai ter um prejuízo muito grande. Agora, o que a gente vai fazer com, tipo assim, Léo Passos? A gente viu, nossa, o cara é uma merda, o que eu vou fazer com isso? Tá no elenco. É 2022 com ele aí, não, né? Quem veio com mais tempo, não foi? Acho. Quem? Felipe Augusto. Não sei. Bom, não sei. Outro, assim, o Toscano também, a gente acaba tá com ele esse ano aqui, porque fez contrato com ele longo ano passado. O Felipe Azevedo, a gente tá com ele agora esse ano, sem saber o que fazer, porque fez contrato longo com ele ano passado. Cara, o Felipe Azevedo, ele tá em condições de jogo? Vocês estão sabendo ou não? Não, ele machucou durante a pandemia lá e não tá podendo jogar ainda, não. Que É, sorte a nossa, então. o Felipe Augusto Porque veio ele é só até o opção, né? final do ano. Ele seria opção. Felipe Augusto veio só até o final do ano, viu? Ponto positivo, Nova, né? Mas olha, mas o Felipe É. Augusto, quando foi contratado, eu gostei da contratação, porque ele foi um cara que meteu muito gol na Série B ano passado, né? Só que assim, claro que eu não acompanho o Operário de Ponta Grossa para ver jogo por jogo se ele realmente tinha ótimas atuações. Mas, pelo menos assim, ele é um cara que meteu muito gol, só que não tá mostrando nada esse ano, né? Bom, e aí, vamos ver o que vai ser, né? O Lisca, pelo menos, tipo assim, uma coisa que eu lembro quando ele veio, né? Que o pessoal do Ceará falou é que ele tem o pessoal da patotinha dele que ele gosta de ter mais chance, né? Que eles chamaram de galetos, né? Ele abraça com esses caras e vai com eles até o fim, né? Torcer para ele ter mudado esse aspecto, ele começar a ver que uns certos caras não estão dando certo, e aqueles que ele elogiou, né? Porque ele elogiou muito o Carlos eu sempre esqueço o nome dele, Carlos, acho que é Carlos Alberto, né? O O da base. atacante da Da base. base. É. Carlos Hoje. Alberto. Elogiou ele, elogiou também outro meia lá da Cauê, base. ele elogiou. Então, tipo assim, você tá elogiando esses caras falando que eles têm potencial, ele vê que esses, tipo assim, que o Felipe Augusto não dá certo, o Márcio não dá certo, começa a usar os meninos. Tipo assim, olha, tipo, esses caras que são muito ruins, deixa eu tentar os moleques que estão mostrando que são tem alguma coisinha pra ver se dá, né? Mas vamos ver. E sobre o Então, Ayrton também, o um ponto que a gente esqueceu de mencionar sobre o jogo da Ponte Preta, é que assim, no finalzinho do jogo quase que rolou mais um ele entregou a pataquara paçoquinha, né? da nossa zaga ali no lance de escanteio de novo. Não sei se foi escanteio. Bola alçada na Foi. área. Ele foi que ia tentar chegar na bola, não chegou, não dava mais tempo de voltar. Deu sorte que o atacante da Ponte finalizou para fora. Mas de novo, lance de bola parada, lance de cruzamento na área, que ele foi muito inseguro e quase que a gente tomou empate. Uma coisa que eu vou falar, o Ayrton me lembra, quando eu comecei, eu sou um goleiro muito baixo, né? Eu comecei, fui do futsal e comecei a jogar a society. Quando eu comecei a jogar a society pelo começo, que tem aquela. Ô Felipe, só. E no salão, a altura não intervém tanto, né? Não é um fator tão primordial. É, o gol é menorzinho e não tem muita bola É. alçada na área. Então você consegue. E tipo assim, quando eu fui pro society, que tinha muita bola aérea, eu sofria, porque eu não tava acostumado. Então, tipo assim, aí às vezes eu ia, tem que sair pra socar. Eu começava a sair pra socar, eu falava assim, não vou chegar essa bola nunca. Eu ficava pendurado no meio, o cara dava uma cabeçada ali e me tirava do direto. Até que uma certa hora eu falei assim, eu não vou conseguir socar a bola nenhuma, eu ficava. Aí o que eu conseguia fazer de melhor e tal, ou então aquela que eu tinha uma certeza que ela tava indo mais perto, que dava, eu ia enfrentar, mas eu ficava mais parado e não ficava fazendo esses vai e vem doido que ele tem feito, né? Tipo assim, errar um soco na bola por muito, igual foi o primeiro jogo contra o Atlético, ou. O que ele fez ontem no escanteio, né? Começar a sair quando ele tá, tipo assim, fora da pequena área lá, assim, ele fala assim, opa, não vou chegar, e começa a voltar. Por sorte, o cara cabeceou mal, né? Porque se ele acerta a cabeçada ali, não tinha volta também mais. Não, e o cara cabeceou um cara que eu queria que o América tivesse trago, viu? Aquele Zé Roberto, eu acho ele um bom atacante. Ano passado também ele fez uma quantidade boa de gols ali no São Bento, ele entrou e meteu gol contra o São Paulo lá no Mineirão no Paulista. Ele me lembra aquele centroavante brasileiro que se naturalizou espanhol. Como é que chama? O Diego Costa? Diego Costa. Eu acho que fisicamente ele lembra bem o Diego Costa. Eu também queria ele no América, mas a gente prefere o Léo Passos, né? É, pois é. Uns comentários aqui da nossos. Ô, Felipe, antes de você colocar comentário aí, se tiver alguém falando minhas olheiras aí, você tira aí. Não quero essa porra hoje, não. Pode Eu deixar ele realmente eu tô não. de olheira. O Zé Alves, ele manda um boa noite e faz comentários sobre as partidas, né? Primeiro ele deixa toda a insatisfação dele com relação ao Campeonato Mineiro e falando, né, que já são 14 anos que as galinhas estão indo para a final, né? Ou seja, tem Olha, realmente. dado interessante, eu não tinha essa ideia, não. E ele fala que contra a Ponte foi o resultado normal e que o nosso primeiro teste mesmo vai ser nessa rodada, né? Quando a gente pegar o Cruzeiro. O Eu Gabriel. concordo com ele, até porque o Lisca se mostrou bem medroso com relação a jogos contra Cruzeiro e Atlético. Então eu quero ver a postura dele agora que ele teve bastante tempo para ver como é que funciona, para ver como é que ele vai se portar diante do Cruzeiro. Outra coisa, desculpa, Felipe, outra coisa que me. Até voltando ao jogo do Atlético, contra essa cachorrada, esses três jogos, inclusive até quatro, né? Vamos colocar o jogo treino aí. Um negócio que me incomodou muito, a postura do Lisca em relação a vangloriar o lado de lá. Eu acho isso muito errado, principalmente essa babação de ovo dele com o Sampaoli. Respeito deve existir. Você não pode. Nós somos torcedores, nós temos total direito de falar que o Sampaoli é um bosta. Isso é um direito nosso. O Lisca não pode fazer isso jamais, ele é um profissional, ele ganha para isso, mas por outro lado também ele não deve o tempo inteiro falar igual ele estava falando do Sampaoli, que é um. Poxa, estava parecendo que o Sampaoli é o ídolo dele, né? É um negócio. Eu até comentei isso no programa passado e hoje eu reforço essa postura dele, não gosto. espero que contra a bicharada ele não venha com o mesmo papinho que o Anderson é um baita treinador, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tomara que ele mude essa postura dele. Acho que vai, viu? Até porque aí ele vai estar no time, né? Você falar que o Anderson é um grande treinador. Voltou o hate do Anderson aí. Mas quando o Anderson estava na praça aí, a gente estava sem treinador, estava todo sequeroso para o Anderson voltar, né? Eu? Mas o. Continuando com comentários aqui, né? O Gabriel Caetano dizendo que. O criador do bordão, né? Do Vos Abraça, dizendo que Nova Serrana nos abraça agora, e já que Gibraltar não pode mais fazê-lo, desejando uma boa Série B pra gente. O Emil comentando sobre goleiro, né? Já que o mostra que a gente precisa realmente muito de um, né? Acho que constatando essas falhas do Ayrton que já passaram. Mais um Veloz para jogar com o Ademir, ou no lugar, né? E bem que dando uma criticada no Mateuzinho, que realmente nesse último jogo foi bem abaixo, até do nível dele, né? Nesses últimos dois jogos, né? Contra o Atlético também ele foi péssimo. Contra o Atlético, eu acho que ele jogou numa posição que não é a dele, né? Tanto é que ele tá com a camisa 9. Agora, só voltando ao comentário do cara de Nova Serrana aí, que eu me esqueci o nome dele, é Guilherme? Nome do Gabriel. Gabriel lá de Nova Serrana. Uma das coisas, eu sou um saudosista de campeonatos regionais, e, no nosso caso é o Campeonato Mineiro. Eu lembro quando o Nova Serrana o Nova Serrana tem um estádio. Eu acho que era o Cruzeiro que estava mandando o jogo lá, não sei, não lembro. Acho que era mesmo. Não lembro também que ano. Mas logo que o estádio foi inaugurado, esse estádio não é velho, esse estádio não deve ter 10 anos. Arena do Calçado. E o América fez um jogo, o mando era do Cruzeiro, o América fez um jogo lá na Nova Serrana, para quem não sabe, é relativamente perto de Belo Horizonte, são 125 quilômetros. E aí eu fui assistir o jogo lá. Bicho, é do caralho. Estádio novinho, bonito. A cidade de Nova Serrana é muito legal, para quem não conhece. Sabe qual que é o nome da Arena do Calçado? O nome real dela? Não, tenho a menor ideia. Estádio Senador Zezé Perrela. Ah, mentira. Sério, acabei de ver isso aqui. Puta que merda. Que bola fora dos caras. Mas pelo que eu tava vendo aqui, foi inaugurado em 2012. Então, na época que o Mineirão saiu pra reforma, a Independência não tava pronta ainda, o Cruzeiro mandava uns jogos em Patinga, em Nova Serrana. Até ele fixar em Sete Lagoas, ele deu uma variada. Então, provavelmente foi nessa época aí. É um estádiozinho muito legal. E com relação ao comentário anterior do Mateuzinho, realmente, assim, ele tá devendo muito, né? Na verdade, a gente cria uma expectativa muito grande em Mateuzinho. É o nosso, teoricamente, a nossa grande revelação aí. A gente espera que ele tenha um futuro muito brilhante, nos dê louros sobre isso. Mas, realmente, as últimas apresentações do Mateuzinho, ele tá bem melhor no Instagram do que no campo de futebol. Então, o futebol está devendo muito. No Instagram está brilhando. Instagram, quem quiser comer um hambúrguer de qualidade, é só seguir ele. Conserto de celular também, ele dá ótimas dicas. Tênis também, ele dá ótimas dicas. Agora, realmente, no campo de futebol, ele está devendo muito. Né? Corte de cabelo, as dicas não são lá tão boas. Confesso que não é o meu estilo, né? De corte de cabelo. Mas, assim, eu acho que a última vez que o Mateuzinho, aí é a minha opinião, a última vez que o Mateuzinho jogou bola, que a gente viu assim, atuações de brilhar os olhos de menino Matheus, foi naquele trio MBL, Mateuzinho, Bill e Luan, em 2017. Foi assim, que eu lembro Mateuzinho com atuações muito boas. Ele não era de fazer muito gol, mas assim, ele criava muita jogada, foi assim... Ele jogava muito pelo lado, né? Ele jogava muito pelo lado. Aí assim, o pessoal queria o Mateuzinho mais centralizado, ele até jogava razoável, mas depois da lesão, a lesão dele foi o quê? 2018? A primeira lesão dele foi 2017. Foi 2017. 2017, não. No final do 2017. Campeonato, comemorando o título, ele tava de muleta. Mas séria mesmo, começou em 2018, né? A do ano passado foi muito séria, né? Ele ficou afastado muito tempo ano passado. Ano passado ele não deve ter jogado 6 meses do ano. Assim, ano passado, no finalzinho do ano, que quando ele voltou, ele tava meio mal, assim, então no finalzinho que a gente deu uma engrenada, ele fez uns jogos bons. Ele conseguiu decidir. Tanto que eu lembro que eu tinha feito um texto, né? Falando um pouco de estatística do Mateuzinho. E nas estatísticas ele ia muito mal. E aí, depois disso, ele conseguiu fazer um pouco mais de gols, ele conseguiu melhorar um pouco os números dele. Só que depois desse ano, quando ele era pra ver se ele ia firmar, né? Ele machuca de novo. E aí, agora, até ele reengrenar de novo. Ele pode. O meu medo é o Mateuzinho virar o nosso Kerlon, né? Vai ser uma promessa da base que vai ficar machucando. Acho que ele já jogou mais que o Kerlon, sinceramente. Mas ele não deu o retorno financeiro do Kerlon, né? Só deixa, antes de eu continuar no Mateuzinho, só deixa eu me retratar aqui, que o Gabriel Caetano falou que Em 2018, o estádio foi rebatizado, agora chama Arena do Calçado Carlos Alberto Scaldini Garcia. Então fica a correção, é só porque o Google ainda não corrigiu. É, sim, o Google ainda mantém o nome Senador Zezé Perrela, mas que bom que mudaram, né? Faz muito sentido rebatizar, puta merda se continuasse com esse nome aí. Mas aproveitando, sobre o... Gabriel, o Nacional de Nova Serrana, ele tá perto da Série A do Mineiro? Como é que tá? Depois você põe nos comentários pra gente como é que tá o Nacional. Eu acho que parece que o Nacional, não sei se não existe mais, mas o time que era o Betim, o Betinense virou Serranense. Aquele time que era amarelo e preto, que jogava módulo 2. Então, eu acho que eles são módulo 2, se não me engano, mas se o Gabriel depois quiser completar aí. Sobre o Mateuzinho, eu acho que ele vai ser um jogador de Série B, ele tem mais bola do que ele está apresentando agora, só que ele não vai ser um cara que vai nos gerar milhões e milhões e milhões, na minha opinião. Até, eu acho que até que, quando o América reprovou a proposta no começo do ano do Fortaleza do Ceará, lá, pô, se não me engano foi 4 milhões por 50%, alguma coisa próximo disso, eu até achei, pô, realmente, ainda bem que reprovou, que eu acho que ele vale mais. Hoje eu não sei, eu acho que os 4 milhões no bolso e 50% do passe, talvez pudesse ser um bom negócio, mas posso estar cometendo uma heresia danada aqui. Só porque ele realmente não está apresentando tanto. Hoje eu tenho mais esperança de o América ganhar dinheiro com o Vitão, com esse tal do Carlos Alberto, que está mega badalado, disse que o Inter já queria ele em uma época aí. Até mesmo com o Mateusão, lá do que está no Flamengo, que a gente tem metade, que renovou o contrato lá com a multa milionária para vender, né? E o Richarlison, quando for vendido aí, eu acho que são as quatro principais fontes de renda com transferência que o América tem. Na verdade, você está esquecendo de talvez... Eu não tenho esse negócio, mesmo sendo um cara de exatas, eu sou péssimo com esse trem de números para o meu time de futebol. Não gosto de aprofundar nisso, não. Eu gosto de arquibancada e falar umas bobagens aqui. Mas eu acredito que, em retorno, o Danilo nos deu mais retorno que todos esses aí. Com certeza, mas é porque o Danilo agora já está com 28 para 29, então eu acho que se rolar uma venda lá fora, eu acho que é capaz que o Richarlison vai gerar mais grana como clube formador do que o Danilo. Eu acho que o que tinha de dar mais dinheiro, a gente já ganhou com o Danilo. Agora, de 28 para 29, a chance de ter uma venda milionária já é mais baixa, né? Mas com certeza, eu acho que a nossa maior venda da história foi o Richarlison, mas se juntar a grana que a gente recebeu do Danilo, do Santos para o Porto, do Porto para o Real, do Real para o City, do City para Juventus, com certeza já deu, foi mais dinheiro grana para a gente. E outra coisa, outro dado interessante sobre o Danilo também, talvez seja o nosso jogador que mais jogou em times grandes da Europa, né? Puta que lariada. Deve ser. Não tem um time mediano aí. Porque o Richarlison, apesar, óbvio que o Richarlison é o Richarlison, jogador de seleção, caceta 4, mas o Richarlison, antes de ir pro Everton, jogava um time meia boca lá da Inglaterra, né? O Watford, nem sei falar o nome. Era o Watford. Watford. Um time meia boca. É um time de porte menor. É um time de ponto de meia boca. Pequeno é o Atlético Paranaense da Inglaterra. Não, acho que é menor ainda um pouco. É o Fortaleza deles lá. É o Fortaleza. Fortaleza do Ceará. É um time que ele fica mais. Tipo assim, ele conseguiu ficar uns aninhos na A, mas tipo assim, ele não é um time que. Na Premier League, mas ele vira e mexe, cai, e fica um tempo lá embaixo. Não é um time tão tradicional assim nesse aspecto de vários. É o Goiás. É o time do Elton John, né? Parece que é o Elton John, tosse o ato. É o time do Elton John? O Vitalício lá, assim, hoje não participa tanto, mas ainda tá com cargo lá, por ser quem é, né? O Marcos Graça comentou: boa noite, Dileto. Cheguei agora, já cornetaram o goleiro? Já deu check nesse assunto. Enquanto ele está falhando, a gente continua. Inclusive, sobre isso, né, Tatiaia ontem falou que o Cavicchioli, a rescisão dele lá no Guarani já saiu no BID, que ele já está em Belo Horizonte, que ele está fazendo os exames físicos, inclusive o teste de Covid, para saber se já pode integrar com o elenco. Então, assim, para o próximo jogo, eu acho que não, contra o Cuiabá, para o outro jogo contra o Operário, eu acho que também não, mas para quarta rodada aí, eu acredito que a gente já vai de Matheus Cavicchioli. Aqui é a pergunta que a gente sabe a resposta. Quem vai rodar? Ayrton ou Jori? Os dois, né? Não, mas o Jori vai passar. Rodar. Não, acho que o Jori vai passar sendo nem relacionado. E a gente tem mais dois, né? Léo Lang, não é? Léo Lang e um outro lá, menino também. Léo Lang e o Vitor Hugo, acho que chama um outro goleiro. O Léo Lang veio ano passado, não foi? Veio de um time da terceira divisão de Minas, um time lá de Itaúna. Acho que veio só porque, acho que não sei se alguém tinha machucado aí, veio para ser um terceiro goleiro mesmo. Ele veio nessas de teste, ver se funcionava, né? Tipo, era um goleiro que veio com outra oportunidade, veio de graça, muita coisinha, fecharam ali. Novo, né? Então, um outro comentário também aqui, legal, o Marcelo Calçolara, né? Falando que o ser melhor do que o Sábio não é lá muita coisa, né? Assim, falando um pouco do óbvio. Sobre... Bicho, até aproveitando o comentário do Marcelo aí, o mais engraçado é que falaram que tinha uma proposta para esse SAF de Portugal. E mais engraçado ainda, o pessoal, algumas pessoas acharem ruim o América perder o SAF. Gente, é a chance, deixa essa porcaria embora. Eu acredito porque o Benfica já levou o Brian, né? Então, tipo assim... O Brian foi no Benfica B um tempo, né? Era o Brian no Benfica e tinha aquele Patrick. O Patrick tá em Portugal ainda, né? Tá, ele tá em Portugal ainda. O Biel tá nos times desse aí da vida. Ele comenta, ele e o Vitor Boaventura, né? Falam um pouquinho também sobre o Messias, né? Achando que ele tá um pouco perdido, como é que estão sendo essas atuações dele, né? Acho que, assim, ainda não é o ideal, né? Volta no comentário do companheiro aí, porque eu não li tudo, não. Eu tô me sentindo um velho, eu tenho que aproximar assim pra eu ler. Eu acho que o Messias tá... Ele ainda não tá no tempo... Ele ficou muito tempo sem jogar, então acho que isso faz muita diferença. Só que uma coisa que eu gosto do Messias é que ele é um zagueiro muito rápido, é difícil de ganhar dele na corrida. Então... Ele é o nosso melhor zagueiro, né? Mesmo com tudo, ele ainda é o nosso melhor zagueiro. Eu acho que ele consegue ganhar na corrida, ele consegue ganhar na disposição física. Você vê que é difícil de um cara cortar ele, ganhar a frente dele. Então isso eu gosto. Eu até não achava o Lucas Cal ruim, não. Mas não era um zagueiro muito veloz, né? Era aquele zagueiro meio bobão, assim, tipo o Rodrigo Caio. As passadas do Messias são largas, né? Que a gente fala no futebol. A recomposição dele é muito rápida. Eu acho que ele falha em alguns lances de bola aérea. Bola aérea eu acho que ele fica meio perdido. Ele fica naquela de não saber quem marcar. Né? Desculpa. Ele e o Bauman tem que entrosar, porque... Entrosar. Do Ayrton, por exemplo, nesse contraponte, na minha opinião, que quase foi gol. Mas assim, a zaga batendo cabeça, eles têm que se organizar ali. E se você for pensar friamente, o Messias é o cara experiente agora, né? Que quando o Messias estava com da outra vez dele, ele era o menino, e o outro zagueiro que eu esqueci o nome, o nosso capitão, era o cara experiente. Agora ele está jogando com o Baumerman, e na teoria ele é o jogador experiente, ele é o cara que vai conduzir a zaga. Ele tem 25 anos, o Baumerman tem 24. Estão próximos ali. Eu achei que o Baumerman era mais novo, eu achei que o Baumerman tinha uns 21, 22. Mas eu acho que o Messias faz 26 esse ano, né? Porque o Messias faz 26 em novembro e o Bauman já fez aniversário em fevereiro. Uma coisa assim que eu acho que realmente afeta, né? O Messias, ele estava em Portugal, ele chegou quase sem treinar, já foi para um jogo. E aí já nessas os jogos são muito perto um do outro, né? Não tem tanto tempo de treinamento. Então eu acho que é mais difícil. Ele está na zaga, num time que tenta propor mais jogo. Então, tipo assim, você precisa de ter uma coordenação defensiva mais afinada ali. Isso ele está pegando com o tempo, mas vai demorar um pouquinho mais até ajustar perfeitamente, ter um encaixe ali com o Bauer, mas eu acho que quando os dois se encaixarem também, acho que eles vão ser uma excelente dupla de zaga pra gente. Uma dupla de zaga, pra mim, da conta de Série B ou de Série A também daria. Mas, assim, por enquanto, ainda tá um pouco nesses tropeços, né? O engraçado de tudo, como é que como é que seria a expressão? Mas vamos dizer assim, o destino é muito bacana, né? Porque no final de junho, o América renovou com o time lá o contrato do Messias até julho, justamente porque, na teoria, não precisava do Messias, né? Você tinha o Baumer e o Cal muito bem. Aí, de repente, o Cal é negociado e aí o Messias vira a solução. E ele já podia estar, na teoria, já podia estar no elenco desde junho, aí mais bem entrosado com a galera. Coisas da vida, né? Coisas do futebol, vamos dizer assim. Engraçado isso. Provavelmente a gente deve ter ganho uns caraminguazinhos a mais ali que deve ter ajudado, né? Mas ele não fazia falta também, né? Vamos dizer assim. E uma coisa que eu acho, pelo menos que para a questão do Matheus, né? O goleiro, eu acho que como para goleiro você não tem que ter tanta essa coordenação, né? Já que é uma posição que, tipo assim, você conversa com o pessoal, mas você não tem que ter tanto entrosamento tático assim, né? O capaz de chegar jogando. Se ele realmente veio por conta das falhas do Ayrton, porque o Lisca não tem confiança, eu acho que assim que ele tiver no vídeo, eu acho que ele vai para campo. Eu também acho. E outra coisa que eu tenho muito medo, que virou moda agora, virou a sensação do momento, é o tal de goleiro ter que se jogar com o pé. O goleiro é mão, o goleiro tem que agarrar a bola, o goleiro não tem que tocar a bola, não tem que dar passe nem nada. E eu vi muito do pessoal falando que esse goleiro que tá vindo, ele tem uma certa habilidade com os pés, né? Ele gosta de driblar e tal. Hoje eu vi, eu confesso que vi só um pouquinho, vi uns 5 a 10 minutos só do jogo do Flamengo. É desesperador, cara, esse negócio de jogar com o pé. Os caras, em vez de dar um chutão, ficam naquela de trocar bola, trocar passe, sei lá. Eu acho que vale muito do time que você tem. Se o seu goleiro sabe usar o pé é uma vantagem, na verdade, que você começa a conseguir construir jogada desde o começo. Só que você não pode ser, tipo assim, tão obcecado a ponto que você não vai deixar o cara dar um chutão na necessidade. Tipo, você tá pegando um time que é melhor que o seu. Os caras marcando em cima. Suas opções de passe são, tipo assim, você tem ali um dia que tá o Leandro Silva e o Sávio de um lado. Você não vai tocar, você vai ripar a bola pra frente e deixa o pessoal recompor. Mas assim, se o time não tá tão... Se você tem gente pra poder tocar ali, que você sabe sair jogando e tudo, o goleiro que tem uma qualidade, ele pode ajudar, ao invés do cara ficar só quebrando e quebrar errado, né? Só que a principal função a crítica que fizeram com... Agora não lembro quando o São Paulo levou o Sidão. Levaram o Sidão porque ele era bom com os pés. Aí não, tipo assim, você tem um goleiro que defende melhor, vai pôr ele no banco porque o outro sabe jogar melhor com o pé, aí não. Se tiver Mas a gente fez isso ano passado com o Thiago, né? O nome do goleiro? É, não, ele não era bom nem com o pé, nem com a mão, né? Eu acho que assim, o goleiro ser bom com o pé é um plus, assim, ele tem que encaixar dentro do esquema e tal, mas o principal, ele tem que saber agarrar. Se ele sabe agarrar e ele é bom com o pé, beleza. Se ele não sabe agarrar e ele é bom com o pé, é o Thiago, não serve pra nada. Ele fica tomando peru, não. E outra coisa também, você tem que ter o goleiro que saiba jogar com os pés, não só o goleiro, né? Você tem que ter o zagueiro que sabe jogar. É complicado esse trem, você sair armando uma jogada, né? Eu vejo que o América tem isso, quer esse sistema de jogo, até porque o Alê joga mais recuado, né? O Alê não é um camisa 10. O Alê, na verdade, ele faz mais a função do camisa 8, né? Primeiro homem ali. Ali no. Falar que no nosso meio de campo, né? O Zé ele tem uma qualidade boa de passe, ele consegue também, às vezes, abrir jogo, fazer inversão. O Alê tem uma qualidade muito boa de passe. O Juninho um pouco menos, mas também não fica tão pra trás assim. Então você tem um meio de campo que já consegue. Já na primeira linha ali, você já tem jogadores que conseguem distribuir bem o jogo, né? Os nossos laterais variam muito, né? Tipo assim, eles até sabem, mas eles erram com muita frequência, então fica um pouco difícil precisar isso. Assim, o Messias e o Bauerman têm certa qualidade, né? Então, tipo assim, acho que dá pra tentar, mas varia muito contra quem você tá jogando, né? Não é fazer isso sempre. É saber o que e saber articular melhor de momento de jogo pra momento, né? Mas acho que aí, o time tá se acertando. Se a gente começar a parar de assistir com as pecinhas, que são os nossos maiores problemas hoje, estão até mais do meio pra frente do que pra trás, né? Acredito que a gente vai dar um salto de qualidade. E vamos para Baricolatina, para poder... Só antes de ir para o Baricolatina, o Vitor Boaventura fez um comentário exatamente o que o Thales tinha falado. Aqui no Brasil é muito difícil o goleiro sair com os pés, porque não só o goleiro precisa saber jogar bem, os zagueiros, volantes laterais também. É isso, né? O São Paulo vai estar penando com isso, porque ele tenta fazer isso, ele está reclamando que o Rafael não sabe jogar com o pé, mas ele tá passando a bola pro Hever, que também não sabe. Então, tipo assim, o Hever, quando a gente apertava ele, quebrava todas, porque ele não consegue, não sabe sair. Então, tipo assim, não adianta nada. Aí ele vai, troca o goleiro, pega um que sabe jogar, o cara vai dar a bola no Hever, o Hever quebra, porque não tem condição. Mesma coisa, a gente traz um goleiro que sabe jogar com o pé, aí beleza, aí vai tocar a bola pro Leandro Silva. Ele vai, perde a bola ali e toma um gol do mesmo jeito. Então não vai fazer muita diferença, né? Antes de falar do Baile Colatino, para não estender muito o programa também, o Júlio Perdigão falou: a ingenuidade e falta de finalização do Matheusinho, você acha que tem como corrigir? A ingenuidade eu não sei, mas a finalização eu acho difícil, porque a impressão tem que falta força. Ele faz uma força danada para chutar, a bola sai um peidinho, quase que não chega no goleiro. O comentário dele é muito pertinente, porque até contra a cachorrada mesmo, teve um lance que o Matheusinho, numa falha da saída de bola do Atlético, dava pra ele entrar na área. Ele dominou ela muito bem. É dar um tapa pra frente ali, ou ele chega cara a cara com o goleiro, ou ele sofre o pênalti. Fato, não tem coré. Ele bateu. Aí você vê que assim, faltou cacuete mesmo. Ele não bateu ela forte, mas bateu no centro do gol. Na verdade, ele fez muito mais o nome do Rafael, que deu um pulo que não precisava dar de jeito nenhum. Então eu acho que aí falta é ingenuidade dele, sim, e falta qualidade mesmo de chute. Nem sei se é a dele também, chutar a bola. Matheusinho tem quantos anos? Matheusinho já tem uns 23 já? Acho que... Deixa eu ver aqui. 22. 22? Ele já fez 22 esse ano, então é novinho mesmo. Não, então ele ainda... É porque ele começou muito cedo, né? A gente aposta muito nele. Ele surgiu naquele sub-17, né? A gente já pediu ele pro... Bom, acho que a questão dele, a gente até comentou um pouco ontem na nossa arquibancada, né? Spin-off. Que ele tem a questão de... Quem já assistiu o jogo no Independência perto da família dele sabe o tanto que a família dele acha que ele é, tipo assim, o Pelé da nova geração. Assim, não, o pai dele acha que ele faz um favor de estar indo na América. Assim, o comentário deles assim, é sempre criticando o técnico, criticando o jogador, que ele tá na posição errada, que ele tem que jogar aqui, que ele tem que fazer aquilo. Que ele, uma coisa, é um absurdo. Aí eu, talvez, eu acho que, tipo, como aparentemente eles são bem próximos, né? Tipo, que isso afeta um pouco ele, que ele realmente acha que ele é mais do que ele é. E aí ele quer, tipo assim, o lance desse gol que você comentou lá do Atlético, não é questão de. Ele podia ter feito, mas aí ele acha que ele vai fazer um gol mais bonito, porque ele consegue fazer de fora com um negócio mais diferente, ele às vezes peca um pouco. Então eu acho que ele tem um pouco desse excesso, desse preciosismo, muitas vezes, por achar que consegue um pouco mais do que ele consegue. É claro que ele é novo, né? Só que, tipo assim, isso é questão de isso é trabalhável, né? O Lisca tem que conversar com ele, tal. Mas vamos ver se você vai ter a humildade de aprender também, né? Mas, assim, isso é trabalhável. Pelo Instagram dele, não. Ele não vai ter, não. No Instagram dele, ele passa que ele é o melhor do mundo. Isso é um problema. Tomara que se ele assistir o programa algum dia, ele vai me bloquear no Instagram. Ah, eu acho que a gente não tá fazendo muitos amigos, né? O Ayrton não deve gostar mais da gente também, não. Não, o Ayrton eu não sigo ele. Eu também Ayrton não. Não é um cara que eu vou seguir, não. Mas... Bala? Vocês têm alguma indicação de bala pro jogo do Atlético? Não, zero. Não. Já vai pra Colatinho. Quem foi seu Colatinho pro jogo, Thales? O meu ou Lisca? Lucas. Ah, cara. Acho que pelo... Pô, velho, eu vou de Ayrton. Pra mim, de novo, falhou. Enfim, vou de Ayrton. Eu também vou de Ayrton, até porque, tipo assim, eu coloco no gol, o Thales comentou. O segundo gol, pra mim, ele fez a única coisa que você não pode fazer. Que é, tipo assim, você desistir de sair. Porque, tipo, você tá numa condição que você sai porque você não quer tomar o gol de chute, você bloqueia ali a chance do cara te dar a cobertinha, né, porque você tá próximo, aí você começa a voltar e você dá pra ele a chance de dar a cobertinha quando você tá longe e não vai ter tempo suficiente de voltar, né. Ele fez a única coisa que ele não podia fazer, que é começar a distanciar o cara. Então, tipo assim, eu coloco ali. Não é exatamente um peru, mas foi uma falha, tipo assim, de, tipo assim, não sei o que vou fazer e ficou pendurado, né. Uma coisa que não podia falha fazer. Falha técnica, né, Felipe? É, falha técnica. Tomar uma decisão ruim. E o terceiro gol, eu não falo mais nada, né? Aquele ali, igual eu falei, ele tá dando a impressão de que dava pra ter sido profissional, porque o terceiro gol eu não tomo. Então, ali é peru. Então não tem muito o que falar, né? Então vai nele também. Eu acho que eu vou de Ayrton. Então, o abraço do senhor Alisson. E acho que se o Alisson realmente pagar esse abraço, acho que roda o Ayrton e não o Jory. Mas acho que vai pra ele mesmo, pelo jogo contra o Atlético. E quem foi o bala pra você, Thales, do jogo contra a Ponte? A gente chegou a fazer no Twitter, não, né? Chegamos. Eu acho que sim, deixa eu dar uma olhada aqui quem foi. Eu acho que a gente ficou numa indecisão, acabou que a gente não fez no Twitter, não, cara. Não lembro. Eu sei que... Eu não fiz, só se for vocês dois ou já. Não teve. Não teve então, mesmo, não, né? Não, foi só do jogo do Atlético que o Ayrton ganhou também. Então, de qualquer forma... Então ele realmente ganhou o abraço do Alisson. O bala do jogo da Ponte Preta, eu vou dar pro Lisca. Vou dar o bala pro Lisca. É o bala agora que nós estamos fazendo, ou Colatinha? Isso. Bala, né? Bala. Eu vou dar pro Lisca porque ele mexeu bem, ele fez as mudanças que a gente espera, algumas das mudanças que a gente espera que. Porque assim, quando foi pra escalação, todo mundo ficou com aquele medo dele já ir de. Quando falou que o Ademir estava machucado, né? Todo mundo ficou com muito medo dele de Léo Passos. E ele foi coerente. E viu que quem estava no melhor momento é o Vitão. O Vitão, a jogada do gol foi dele, ele que cabeceou, jogou muito bem. Então, para mim, o bala é o Lisca. Lucas? E até pela entrevista dele durante a semana, que foi do caralho. Calar esses caras foi do caralho. Pô, para mim, bala... Pô, complicado, hein? A galera falou muito do Bauerman, né? Eu acho que eu vou de Bauerman meio que para colocar um bala ali para o sistema defensivo, né? Porque apesar de o Ayrton ter falhado, eu acho que a gente sofreu uma pressãozinha de uma certa forma, né? A Ponte testou nosso time ali, então vou de Bauer, mas só para meio que simbolizar esse esquema defensivo que funcionou contra a Ponte. Eu de bala, eu vou de Alê. Eu acho que ele fez uma partida muito, muito boa dessa vez. Não, você vai ser um viado se você votar no Alê, porque aí vai ser um voto de cada um. Aí você vai dar, tipo assim, você vai dar 33% de um abraço pra cada um. Mas o... Mas o Alê fez uma partidaça mesmo. Eu acho que, tipo assim... É verdade, depois daquele tapa do Alê ali, eu acho que dá até pra mudar o voto, viu? Foi sensacional mesmo. Na verdade, desculpa, Felipe, eu vou até... Você é um chato em me intrometendo no seu comentário, mas o legal do Alê é que, diferentemente do Ayrton, que teve o contrato renovado e tomou peru, o Alê teve o contrato renovado e jogou bem, né? Isso é do caramba. O problema, eu até gostaria que o contrato dele fosse renovado até o fim do ano que vem, né? Foi contratado só até o fim do campeonato, né? Ele foi até o comecinho. Tipo, o Alê não foi no final do ano que vem, foi não? Foi porque o campeonato, o contrato dele ia até dezembro, né? Muitos jogadores, essas renovações que estão anunciando, estão sendo até o fim do campeonato, que é tipo assim, até março ali, o campeonato vai até fevereiro, né? Então, as pequenininhas, né? Ele, eu acho que vale a pena, porque dependendo de jogar Série A ou B, pra Série A, ele, no mínimo, um reserva de boa qualidade, ele é. Porque ele tem boa qualidade de passe, ele consegue recompor bem. Então, tipo assim, ele não é um cara rápido, mas ele também não é tão lento. Então, tipo, se ele consegue ajudar defensivamente também. Então, ele pensa o jogo bem. Tem noção de marcação, né, cara? Muito legal. Foi 2022, sim, tá? Ah, 2022? Então, foi maio de 2022. Então, meio do ano do outro ano. Primeiro do outro ano. Então, Felipe, agora só falta você ficar com o seu microfone mudo aí. Você ser igual o Jairo. Já tem informação errada. Então, falta só mutar aí. Pronto, então, agora você está perfeito na sua função de substituir nosso bebezão. Mas eu falo muito, foi uma partidaça dele, sim. Eu, ofensivamente falando, foi o que mais se destacou junto com o Vitão, né? Eu acho que o Vitão até ele teve partida de altos e baixos ali, mas ele mostrou que ele pelo menos ele tenta muito. Ele é tipo uma versão um pouco mais jovem do Rodolfo, assim, que tá precisando de um aprimoramento, né? Porque ele vai, ele batalha, ele tenta, ele chuta de tudo que é lado, você vê que ele tá tentando. Não é tipo o Léo Passos, que ele só vai errando, tudo que é a torta e a direito, né? Então, acho que isso eu acho legal, né? Então, pra você aí, você vai ficar dando 33% de abraço, então, pra Alê, Lisca e Bauerman. O abraço do Bauerman já tá gostando também, já são alguns, né? Isso é foda, né? Esse negócio de fazer sanduíche com Bauerman vai ser uma merda. Ainda bem que não foi Bauman e Messias, imagina. Tá fudido. Um dia a gente vai fazer um empate desse com o Bauman, Messias e o Anderson. Caralho. Nós temos um zagueiro que foi contratado também, tem uma cara de psicopata do cacete. Eu queria ver ele jogando. Não sei. É ele, é o Anderson. É esse? Anderson, tem uma cara de psicopata. Tem cara de ser aquele zagueiro bruto. Esse eu quero ver jogando ainda. Pra série B. Mas, e Lucas, quem você votaria pra Colatina no jogo de ontem? Ah, é complicado, né, dar Colatina numa vitória boa, assim, fora de casa, mas eu vou voltar no Ayrton só porque ele quase entregou no final. E você, Thales? Eu vou dar. O meu vai pro Mateuzinho, pela expectativa que a gente cria em cima dele, pelo nome que ele já tem no América, vamos dizer assim. E, assim, pra mim o Mateuzinho tá decepcionando essa volta depois da pandemia aí, pra mim é uma das grandes decepções. Até porque, se você falar, mas o Ayrton também tá mal, mas o Ayrton a gente já sabe que não é um goleiro de nível, não é um goleiro pro América, isso é Thales, eu acho que não é. Desde a falha lá do São Bento, depois veio a falha contra o Cruzeiro, e agora esses jogos contra o Atlético aí, então pra mim ele não é goleiro pro América. A gente tem até muita paciência com ele. Mas pelo que se espera dele, e pelo que ele tá jogando, é Mateuzinho. Eu votaria no Felipe Augusto, mas para não falar que eu sou tão mal assim e ter 33% de abraço de Alisson, porque as cotas com ele é um pouco mais difícil, um pouco mais caro que a sua, né? Então a gente tem que usar como mais... é mais sistemático. Eu vou passar o voto pro Ayrton, que eu ainda acho que tá devendo, e assim, é aquela história, o goleiro não pode ter esses erros tão infantis, tipo a da saída de bola ali. Porque imagina se a gente empata ali por causa daquela besteira que ele fez. Aí, assim, são pontos que a gente não... coisas que a gente não percebe, né? Por exemplo, ano passado a gente fica falando muito do jogo contra o São Bento, mas se o Felipe Azevedo tivesse acertado aquele pênalti contra a Ponte Preta, que a gente ficou mal e porcamente, a gente também teria subido do mesmo jeito. Que um empate teria virado a vitória. Ou uma das outras falhas todas, né? Campeonato de pontos corridos é assim, né? Então, tipo, um jogo ali que tava ganho, que ele podia entregar no finalzinho por causa de uma falha, faz diferença, né? Então eu vou de Ayrton também. O Arson vai dar dois abraços seguidos no Ayrton, então, né? Abraço duplo. Acho que se der mesmo, acho que não escapa, não. Acho que aí o Matheus já vai sair do teste de Covid direto pro jogo do Cuiabá. Agora, ainda sobre o Ayrton, é um negócio interessante. Nós que jogamos bola, é até bom o Jair não estar aqui hoje, o Jair não joga bola. O negócio dele é nerd, é só quadrinho. Pra quem joga bola, sabe muito bem que assim, quando você tá num time, que você vê do outro lado um goleiro meia boca, o que você vai fazer é chutar de onde você estiver. E eu tô vendo claramente que assim, ontem a Ponte Preta, os caras da Ponte Preta estavam chutando, sem dó. A nossa sorte é que os caras não estavam com pontaria, não estavam com força. Contra o Atlético, teve um lance lá que os caras estavam chutando no meio de campo, cara. Aí eu falei, puta que tá merda. Então, assim, quando você tem um goleiro que não gera confiança, até para o seu sistema defensivo é muito ruim, porque os caras vão chutar de onde tiver, os caras não estão nem aí, não. E sabe-se que uma hora essa bola entra, né? Era uma coisa que eu até comentava em alguns jogos lá de Gibraltar, que eu vi o outro goleiro era ruim. Os caras ficavam tentando fazer, eles ficavam numa preciosismo, tentar chutar a bola no canto, mirando o ângulo e tal, fazer, velho, o goleiro dos caras é muito ruim, velho. Acerta o gol que ele vai entregar. Tipo, você não precisa, tipo assim, dar forte, dar no gol, que ela entra. Foi o que o terceiro gol foi assim. O cara não foi preciosíssimo, abriu ali, ele chutou um pouco forte ali no meio do gol e ela passou. Então, é nessa. Quando o goleiro é ruim, você tenta. Passou em cima dele, né, Felipe? Passou em cima dele. Então, são coisas assim. Quando o goleiro não inspira confiança, aí pro atacante é lindo, porque o cara não precisa tentar buscar o canto e acabar errando o gol. Não, você só. Sabe, vou chutar aqui, acertei o gol, tô no lucro. E é o que tá acontecendo. E diferentemente, ao contrário da gente, a Ponte Preta tem um baita goleiro, né? É. Goleiraço. Né? Baita goleiro. Bom, né? Muito bom. É. Nada, já pegou dois pênaltis contra a gente, né? É verdade, no passado e esse ano, só que esse ano o João Paulo conseguiu dar uma conferida depois. Não, eu vou falar que eu ainda acho que foi contra, mas já que deu pra ele, eu vou dar essa moral também. Falou do elo dos pênaltis mal batidos, né, que pelo menos o João Paulo errou, mas errou um pouco menos a ponto de ter dado rebote, né, o cara da Ponte nem isso conseguiu, né, errou com... O Ayrton foi bem nessa, errou o canto de propósito, justamente para não ter esse problema também. Mas algum outro recado, algum outro comentário final a se fazer? Não, só Parese gostou da arquibancada decadente, nota 10. É. Né? Então, se faremos mais, né? Tendo disponibilidade, eu acredito que dá para fazer mais. Eu vou assinar o Premier para poder participar também, porque... Aí, até... Ficar ouvindo o jogo da Itatiaia, velho, puta merda. Já fiz o convite, quem for masoquista o suficiente, quiser também falar abobrinha com a gente durante o jogo. É verdade. O pessoal aí do Facebook é só mandar uma mensagem lá pra gente, no nosso perfil, que a gente entra em contato e já disponibiliza. E Adolfo, a gente também aguarda muito a sua participação, que é... Espero ver você no próximo, tem falando abobrinha com a gente, né? Já que... Eu não sei se vai caber eu e ele, né? Mas sim, vamos tentar. E perguntou se o Guilherme vem, cara. Assim, eu acho que... Eu entendo todas as críticas à possibilidade do Guilherme vir, mas eu acho que um cara com a qualidade dele na Série B é muito difícil. Então, se ele vier, eu acho que vai ser... O Lisca vai ter dificuldade de achar um lugar para ele jogar. Porque ele seria uma espécie de camisa 10, né, pra gente. A gente não joga com essa figura do camisa 10, porque o cara que arma mais jogada é o Ale, que é mais ou menos ali um segundo 8. Volante, é um 8 ali. É, ele não tem mais condição de jogar... Ah, o Adolfo falou que perdeu 30 quilos pra poder participar, viu, Tati? Então vai dar certo, vão caber vocês dois. Ele juntou o time de Jairo, do time de ex-gordos, e te abandonou essa empreitada aí. É... Bom. Pelas pontas não dá, ele não tem condição, ele não vai conseguir recompor, né, o Guilherme. E camisa 9, aí ele entraria para o lugar do Rodolfo ou do Vitão. Aí pode ser, sinceramente, eu não sei se é o caso, né. Eu quero que ele venha e eu acho que essa dor de cabeça tem que ficar por Lisca, de arrumar um lugar para ele jogar. Eu acho que um cara com a qualidade do Guilherme é muito difícil de ter na Série B. Então seria um diferencial para a gente, sim. O time, quando chegasse para jogar com a gente, já ia ver o Guilherme ali, ia ser um cara mais para se preocupar. Ô, Lucas, só uma coisa, você tá um pouco ruim de unidade de medida. Ele falou 30 gramas. Ah. Tentei dar uma moral aí, ó. Verdade, 30. É, eu achei que ele tinha esquecido de colocar o K, em vez de 30 kg, né? Mas não, era só o G mesmo. Então. Adolfo continua no seu time, Thales. Então, Jairo. Então, não vai dar para nós dois participar aqui, não mesmo? O Jairo continua sendo único. Sorte o. Eu achei que ele tinha esquecido de colocar o K, mas enfim, é só 30 gramas mesmo. Acontece. A minha questão com o Guilherme é só a questão de fazer aquele famoso contrato de risco, né? Para evitar de ficar pagando um cara que vai ficar, tipo assim, muito. Tipo, a gente tem que renovar depois por 6 meses, pagando o cara para ficar recuperando a pressão, coisa assim. Se a gente conseguir amarrar bem o contrato, pra, tipo assim, se ele fica, o tempo que ele ficar fora de lesão, ele, tipo assim, receber menos, um percentual, se ele, a maior parte das coisas dele forem por jogos feitos e tudo, aí eu acho interessante, porque realmente ele é um jogador de muita qualidade, só que ele tem problemas em ficar disponível para jogos. Ele machuca muito. E já não é mais um menino. Tipo assim, já tá no, já avançando na carreira, o que é mais preocupante, né? Mas, ele é assim, tecnicamente falando, ele tem nível ainda para jogar Série A. Então, a questão é só ele vai conseguir se manter em forma? Vai conseguir se manter saudável, né? Sem lesões? Não sei. Mas se a gente conseguir fazer um contrato para amarrar direitinho essa questão de não ficar pagando igual foi o Mizete, eu acho muito... Contrata o Michel Bastos aí, ó. Igual ele fez o Michel Bastos, pronto. Dá sina, se não der certo, vai embora, acabou, resolve. Mas é isso mesmo. Bom, então temos um programa? Temos. Muito bom. Então, valeu, galera. Novamente. Desculpa, Felipe, eu vou fazer a função de menino Lucas, que tá muito relapso. Nosso América Vôlei tá de volta. Eu acho que não chama mais América Vôlei, né? Acho que tem um outro nome agora. Não. Ainda é América Vôlei? Acho que não mudou, não. Mesma coisa. América Vôlei. Eu não sou tão bom com esse trem, mas eu vi que tá que contrata a gente, né? Então, provavelmente ele desmanchou o time todinho e tá montando um do zero. Acredito eu. No vôlei é meio comum, na verdade, né? É comum isso. Os times se desfazem, assim, não todos, né? Os times igual o Cruzeiro, o Minas, esses times até que nem tanto, mas isso é meio comum de acontecer. Mas a América tá contratando de novo uma turminha aí E outra coisa, o América Vôlei tá melhor que o América Futebol, que nós contratamos um gringo, acho que é argentino, se não me engano. Foi, contratou um argentino, contratou um líbero também, que já jogou seleção, mas enfim. Até porque o livro que a gente Thiago tinha, Bradley, né? O livro que a gente tinha era do Sada, e ele vai se aproveitar no elenco do Sada, né, nessa temporada. Aí muitos jogadores foram pro Sada. Vou lembrar, Thales, vou passar a cobrir novamente os esportes alternativos. Agora temos o futsal com o menino Saci, de patrocinador Master lá do... Isso que eu ia falar. Do futsal, né? Então, assim, tomara que essa porcaria dessa pandemia acabe logo, pra gente voltar com os torneios de futsal, pra gente começar a falar daqui também, futebol americano também, hóquei também, quando tiver alguma coisa, a gente vai falando aqui, né? Então é isso. Então, um abraço a todos, aqueles que quiserem participar do nosso espinafre, né? O Arquibancada Decadentes. Entre em contato com a gente pra poder participar, que será um prazer tê-los conosco. Terça-feira, né? E aquele abraço aos papais americanos, e em especial ao Thales Maciel e ao Jairo, né? Os papais decadentes aqui. E felicidade a todos aí. Abraço. Valeu, pessoal. Abração. Valeu, galera. Boa semana.